Portal do La Rocha. Por que não paras, relógio? Não me faças padecer. Ela virá novamente. Breve o sol vai nascer. Não vê que só tem nesta noite para viver nosso amor. E o badalá me recorda que eu sentirei tanta dor. Detém as horas, relógio, só minha vida se apaga. Ela é a luz que em mim eu sei. Sem teu amor não sou nada. Detenha o tempo, eu te peço. Faz dessa noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que não amanheça. Vai um abraço ao meu amigo Fofoca, de Alto Alegre do Tindaré. Detém as horas, relógio, só minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Sem teu amor não sou nada. Detenha o tempo, eu te peço. Faz essa noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que não amanheça.